ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso. Vacilei, marquei bobeira. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. E aí, Zezé? Apaixonado. Obrigado, Zezé. Obrigado, Luciano, pela alegria. Obrigado, gente.